edição do Som da Frente, exatamente a final de mais uma semana, junto convosco entre o IAS 3. Além de virmos a saber sonoramente muito mais do Soul Asylum através do álbum End Time, esta é mais uma peça do colecionador, o lado B do maxi Standing in the Doorway, ou o heavy medley James at 16, com uma grande molhada de versões registadas no Whiskey A Go Go, de junho de 88, Soul Asylum. Work! Death! Burn! School! semana. É de sexta-feira apenas até às duas. FM Mistério da Rádio Comercial. Foi este o som para o início de hoje. Uma das soltas, como é habitual gastar esta emissão, Heavy Medley, longo, registado ao vivo no Whiskey Go 88 de junho, para os Soul Asylum, de que ouviremos muito mais. Soltas iniciais para a emissão de hoje, Soul Asylum e o novo Phillies Only Life. Banda apontada insistentemente como revelação. O álbum faz falta para aquilatar do resto. The Allies. Chicos, um dos títulos dos quatro que no 12 polegadas acabaram por rodar mais tarde ou mais cedo aqui, como um dos habituais collector's item do som diferente de LA's. Where the wind of change has blown your brain into deep waters. única hora, sexta-feira, 1-2 FM Mistério da Rádio Comercial. À parte das soltas, hoje um destaque para os Rose of Avalanche com títulos de Indie Rock, já rodados Dreamland, Not Another Day, já a seguir Eight of the Clouds, Part No. 1, e também recordações de Always There, de onde relembramos uma nova mistura para Stick in the Woods. Não faltará, naturalmente, já a seguir, o célebre Velveteen. destaque da única hora de hoje, Rose of Avalanche, entre os álbuns In Rock, o mais recente de 88, e Always There. FM Estéreo Comercial, o direito à diferença. Numa edição próxima dos sinais de fumo eletópico, Batman, Richard Jobson. Against the Christmas window, here in Christmas town, a young girl rests her tattered head, and the festive lights shine down. Is she worshiping someone who take her home? But we and close her eyes.